Gente, bom dia. A bordo? Afirmo, 1-2-8. Gono 561, táxi autorizado até o ponto de espera, direito de engine, no ponto de espera chama e pronto, quem é 1-0 na frente. Dado táxi, é táxi aí, índia, ponto de espera 1-0, chama pronto, com ajuste 1-0-1-7, vou Gono 561. 561, autorizado a linha em decolar pistola 0, vento 180 graus, 149. Autorizado a linha em decolar 10, Golf 561. Alfa Vento Uniforme, prossiga. Solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Autorizado, chame para ingresso no pátio 1. Sim, chame para ingresso no pátio 1. Cinco meia um, decolar 237, chamei agora, controle Salvador, 208. 208, boa, 561, bom dia. Bom dia. Contato radar na decolagem, submanter o nível 360 via saída São Bruno. 360, Bono 561, São Bruno. 561, não chama agora o centro Recife na frequência 126 decimal 0, ao término 35 decimal 3. 360353, eu vou 1561, bom dia. 1561 no corrijo. A frequência é 128 decimal 35 ao término 125 decimal 1. 2235251, vou 1561. American 230 update 11 notification. Mark 230, clear to push back on Mirage Vortex. They're clear to push back American 230. Bom dia, o 3399 da TAM, com a Delta 340 Guarulhos, pronto, cópia no 03. TAM 3399, autorizado para Guarulhos, eu pus o 0 total batânico, de voo 340, saída São João 1, Leda Motiva, primeira curva à direita, transponder 5260, controle Salvador 120, decimal 8. 340 Guarulhos, salvo 1, Leda Motiva, direita, Pedro 10, Salvador 10, 5260208, 3399. Correto, chega para o portão 3. Senhora, está 3399. posição no voo no Rono Melo? Prossiga. Fala do América, eles dando um. Ele está em processo de pushback, é possível a gente iniciar agora também no 8? A América já está finalizando a guarda, o mesmo passar a retaguarda, por mais 2 minutos. Sente o Rono Melo. Avianca Alfa Vitor Uniforme, sinalizando reportar muito forte, bom dia para você. Gente, bom dia. American 230 is ready to taxi. American 230, approve a taxi until loading point runway 10 via April 1, then taxiway India. Loading point, call me ready, QNH 1017. Clear taxi runway 10 via India, holding point, American 230. Go 1161, após a passagem da América retaguarda, autorizado, chama o taxi. Boa taxi, go 1161. Tomador, bom dia, esse é o Chanel 6075. Poxa, 6075, bom dia. Autorizado para Serra Brava, Serra Papá. E a rota do plano de voo, nível 360. Saída Selva 1, Leda Mótiva, primeira curva direita. Transponde 5264, controle Salvador 1-20.8. Chané 6075, autorizado 360, Salvo 1, Alfa e Leda Mótiva. Transponde 5264, controle 1208. 1-20.8, Chané 6075. Ok, Salvo 1, negativo Salvo Alfa. Salvo 1, Leda Mótiva, rota do plano de voo. E 1-20-8-6075. Salvo 1, Leda Mótiva, no plano de voo 6075. Chame para a posição 9, Chané 6075. Chamado. Vamos para o táxi, Corno 161, 165 a bordo, Galeão, 4 horas e... Bom, número 61, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1 Índia, ponto de espera, chame pronto, NH 1097. Pátio 1 Índia, ponto de espera, chame na pronto, com NH 1097, voo 1161. American 230, ready to go. American 230, clear to line up for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear for takeoff runway 10, American 230. Para o push, o TAN 3399, aguardando a passagem do Gol, a retaguarda. 5 minutos, TAN 3399. Autorizado ali, aí mantém pistola 0. Sim, mantém na 1-0, vou na 1-6-1. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3399. Bom dia, Gol 592, Gol 1961, informação Delta. Gol 1961, bom dia, aguarde, aguarde qualquer. Acho que foi. 230, airborne at 57, Call now the parts of the frequency on 0.08. American 230 on this frequency. Yeah, American 230, I'm sorry, 120.8. Good day. Affirm, airborne at 57. Com o número 61, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 159. Decolagem, está no 0, com o número 61. Departure Americans 230 with you passing 3.7 to 360. Contact from departure, climate at level 360 via Momo departure. Okay, I think that was from Americans 230 up to 360 via the Momo departure, Americans 230. Thank you. O número 1 na decolada é o 0700, que chamei agora o controle Salvador 1, bem 0.8. 0.8, bom dia, o número 1. Já. Uno 161, contato radar na decolagem, submeto nível 360 via saída São João. Via para o 360, possível voar direto para o Baltimore, senhor? Foi Leida, gol no 161. A moto é a área do centro Recife, então podemos coordenar. Vou inicialmente Leida. Leida, aguardando coordenação, muito obrigado. Salvador, ou a Chanel 6079, que está estacionamento pronto. Voz autorizada, chama o táxi. Salvador, 1961. 3399, decolador 04, chame agora o controle de Salvador, 1908. 308, bom dia, tá 3399. Bom dia. 1961, autorizado para Serra Brava, Golfe Lima, via Pesilô 44. Seguro, PRB 257 Mol, senhor de voo 360. Saída São Voo 1, Leda, Doclo. Primeira curva à direita. Transponder 5266, controle de Salvador, 120.8. Quadrado. Galeão 360, Pesilô 44, seguro, PNV 57, Monsul. Saída São João, transição Doclo. 5266, transponder 208, gol 1961. Correto, chama o próximo, portão 7. Valeu. 2545, que daí? 3399, suba restrito nível 320. 320 para 3399. 1161, chama agora o centro Recife na frequência 1-28-35, alterna 1251. 1-28-35-251, obrigado, bom dia. Nascimento de Salvador, o Chanel 6251, copia 360. 360 autorizado para Guarulhos, GPS 110 até Taubaté, saída São João, Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponde 5272, controle Salvador, 120.8. Aqui é autorizado Guarulhos, 5360, GPS 110, São João, Leda Motiva. Transponder 5272, 208 e vai ter que bater o chamé 6251. Chamé 6251, correto, chame pronto, portão 4. Obrigado. Táxi do chamé 6075, PLB 135440, Serrano Galeão. Autorizado, 6075, até o ponto de espera, via parte 1, Unitaxi Índia, no ponto de espera, chama pronto, KNH 1097. Parte 1, ponto de espera, camarada, ponto. Vou 1961 para o pushback. Autorizado, chame o táxi 1961. Parei. O Xené 6075, autorizado a linha de colapso pela 0, vento na 70 graus e na 09. Autorizado a linha de colapso e a 60 a 70 milhas. 7. Proa 240 por quantas milhas? De 60 a 70 milhas. Está livre de ajuste na 33 na falta. Graças. É 3399 subindo restrito ao nível 320. Chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 251. 2835351, bom dia, tá 3399. 6075, decolar 113, chame agora o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Oxalé 6075. Oxalé 6075, contato radar decolagem, submantém o nível 360 via saída São Vuono. São Vuono, 360. Autorizado até o ponto de espera, via parte 1, táxi em Índia, no ponto de espera. Chame pronto, que ninguém não zera no 7. E parte em Índia, ponto de espera, chama pronto, com 961, 10 no 7. Estou igual 9-1, por espera. Lula 9-1, autorizado ali, ele decola, puxando 0, vento no 60 graus, 009. Ali decola, pista 10, Lula 9-1. 961, decolado ao Zulu 9, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, Golo 961, 1510, estamos voando. Golo 961, contato radar na decolagem, submanto nível 360 via saída, estamos voando. Para o 360 via, Golo 961. É 075, chama agora para Recife na frequência 1-2-8-35, alterno 251. Chamar Recife 1-2-8-35-251, muito bom dia. Salvador, bom dia, gol 1229, informação Delta, cópia da autorização para São Paulo, Congonhas. A frequência do controle, Salvador, a frequência do solo é 1-21-1. Desculpe, Delta. Para Salvador, bom dia, gol 1229, informação Delta, cópia da autorização para São Paulo, Congonhas. Salvador, Oxenera 6251, para pushback acionamento 04. Oxenera 6251, porta 04, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Direct no meu chamar a táxi, se não é desse quadro. Salvador, bom dia, gol 1229, formação Delta, está na posição 1 no Lima. Qual é a autorização para São Paulo com esse? Escópia, gol 1229. Guardando. Pronto para a cota, gol 1229. Gol 1229, falou seu curso Delta, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via pé Zulu 10, por base, pé Zulu 16, após seguir conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, saída, Zambo 1, Leda, Motiva, recolada 10, primeira curva, direita, transponder 5267, frequência do controle Salvador, 120.8. Gol 1229, autorizado Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, nível 360, Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, em seguida conforme plano de voo, decola da...